Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Levisgood. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. A luta continua. Este velho grito é a prova provada que está longe de estar ganha a guerra contra o vírus. No mundo e também em Portugal, é impossível cantar vitória perante o cenário que vivemos. Importa, no entanto, reconhecer que temos boas notícias. Não há outra forma de o dizer. Temos boas notícias. Tudo isto é mau, mas podia estar a ser muito pior. Em Portugal, a resposta política tem sido muito positiva, com destaque para António Costa e Rui Rio, e também para os autarcas. De resto, Oliveira do Hospital é um bom exemplo. As autoridades de saúde têm conseguido dar uma resposta que bê. Num cenário em que falta sempre qualquer coisa, não podia, no entanto, ser de outro modo, tal o contágio da Covid-19. Portugal tem sido capaz de conter o vírus muito melhor do que tem acontecido em outros países. O pico deste reconhecimento chega um pouco de todo lado. Dos Estados Unidos, da França, de Itália, de Espanha e até do Reino Unido. Por cá, parece que há por aqui muita gente que gostaria que esta desgraça estivesse a ser muito maior do que temos constatado. Sim, em Portugal temos este velho contágio de gostar do eco do que está mal e do pior. Por estes dias, com o megafone instantâneo das redes sociais, isto é mesmo insuportável. Somos assim, não somos todos, mas são muitos os que assim são. Enfim, vamos ter coragem e, sabendo que não vai ficar tudo bem, vamos acreditar que vai ficar melhor do que o previsto e que vamos continuar. Boa Páscoa. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Levisgood. Saiba mais em r6living.pt.